Salvador, bom dia, Golan 93, na fala. Contato radar 360, saída da El. Saída da El, Golan 93, 360. O TAN 3198 interceptou o ILS. Tony, 118-95, vamos. A torre 1-8-95, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, o TAN 3198, final da 1-0. TAN 3198, continue na próxima senha, agora é autorização de pouso. Continua, 3198. POP 86, autonomia 4 horas e 10 minutos. Alternativa da Leão. Parte principal Índia e Alfa, continuando 2-18-95, altímetro no 017, bom voo e bom dia, agora 397. Parte da Índia e Alfa, posição 2-1-1-8-95, vai ser 07, bom dia, agora 397. Taguara do Boeing 737 da Gol, aposta livre iniciante, chame táxi, chame 140. Após passagem do Gol, está livre iniciante, chame 140. 1008 no solo 47, libera direito 129 o solo. Libera direito 219, obrigado, vou contigo. Salvador, bom dia, o 3198, quebrando a sua escuta. Tá, ele é. Sou de Duna, externo a 2017, 3296. Bono 983, chama Recife, frequência 251, secundário 3325. Ok, eu vou no 983 para Recife. Eu entendi, é secundário 3385. A primária é 1265. A primária. Vamos chamar na primária 133-25. 133-25 e secundário 1251. Objetivo 983-133-25-1251. Obrigado, bom trabalho. Boa. A gente aguarde para ingresso, portão previsto 03, aguardando a liberação do Avianca. Sim, Salvador, bom dia, Gota 397, decolando, eu prefiro a saída da EL, transição, lenta e bridge. Salvador, 6140, está pronto para o início do táxi, está com 104 a bordo, 1h50 de autonomia, alternativa Recife. Direita Índia Alfa, ponto esperador 118.95, altímetro 1017, bom voo e bom dia, Xenemel 140. 61, está fazendo atualizado. Já alfa, quanto espera? 18, 9, 5, 4. 398, via Juliette, portão 03. Via Juliette para o 03, 38, bom dia, informação direta. Confirme para controle. É o 728, está passando 205, nível para 770, com a Juliette. ITAP, para interceptar a chegada, web 5728, descendo para o 50, identifica. Decolado ao 55, chame o controle 120 decimal 8. 208, meio 140, até logo, senhor. Recife, 1-3-3-2-5, 1-3-3-9-5. Plano e número Alfa aguarda autorização. Vou checar junto a sua lei, se ainda não chegou aqui no sistema, ok? Agora. Chanel 6140, Recife, 12545, alternado no 2685, bom voo. 2545, 2685, boa. Chanel 3896 estabilizou? Estabilizou nesse momento. Torre, 11895. 1895, tá daqui a pouco. Web 5728, desça para 12.000 pés, ajuste 1097, está livre LF, rapporta estabilizado. 1037, 2.000 pés, rapporta estabilizado, LF, 5728. Torre Salvador, Altar 3896, baixado, travado, passando em ICR. Altar 3896, ciente, avistado. Ah, livre o pouso na 10, vem até 130 graus, 109. Livre o pouso na pista 10, tá 3896. Charlie, só confirma o nível para a Vitória Conquista 105. Meu Charlie, Vitória Conquista, nível 105, direto da cola da 10, com curva direita após decolagem, inicialmente corredor axé, mantendo restrito 1000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. Aciona transponder 5504, controle 120, decimal 8. Solo, ao 03, chame o Solo 129. 129. Vou tribo para o Romeu Charlie no 43, vai acionar, chame táxi. Bom dia, Solo, 3896 da tarde, bro. Bom dia, 3896, táxi livre, Alfa e Juliette, portão 612. Alfa, Juliette para o portão 612, 3896. Rio de Janeiro, nível 360. 4207, Rio de Janeiro, nível 3620, está autorizado. Via Pesolu 10, até ex-map, Eco Serra Mike of Papá, ex-map, após conforme rota do plano. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco Bridge. Aciona 5524, controle 120, decimal 8. A subida da El, Leda e Bridge. Da El, Leda e Bridge, a 207, posição 1. Correto, não chame, pronto, pushback, azul 4207. Camarada. Estabilizando, ele é 5728, avistado. Torre, 118.95, bom ponto. 895. Bom dia. Eu vou checar junto a Centro Recife. Momento. Abaixou e travou. 7728. Gente, avistado o tráfego. O ajuste 10 no centro. Pouso autorizado no 10. O vento é 1.50 graus. 109. E com baixado e travado, livre pouso na pista da 5728. Objeto. Para o meu Charlie, tá livre táxi, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Chegada Mari, desça até o 050, Ronda e PAP da presente. Muito obrigado, PAP da presente, 1050, muito bom, 738. Ativo em Novembro Alfa Guardia, que estou sem contato junto ao CLS. Se o senhor também entrasse em contato, estou sem um plano de voo aqui do senhor, não posso lhe autorizar onde Novembro Alfa. 260, tá na 128, tá aqui. Autorização, nome da autorização. 260, Recife, nível 390, está autorizado, via Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda na subida Cuca, transição Caju, aciona 5520, controle 120, decimal 8. Comandor 60, Recife, nível 390, via Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda na subida Cuca, transição Caju, aciona 5520, controle 120, decimal 8. 95, o altímetro no 0 no 7, bom voo, tripa para o meu Charlie. Qual Índia Alfa, ponte espera 1 a 0 na torre 5728 no solo 10, chame o solo 219. Caramba. Boa, via Alfa, guarda nós da Juliette para ingresso, web 5728. Via Alfa, antes da Juliette, vá, 5728. Autorizado, alinhar e decolar. Papa Romeu Tchá, visto 10. Até 140 graus, 129.